9, chama Vitória, puxa estacionamento 3890. Alô, alô, no 642, na posição 4, pendente de autorização Recife. 642, bom dia, Guarda Costa Recife, o ajuste no 0 no meio. No 0 no meio, qual a provável saída para o no 642? É a PUCA. Graças. Bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, agora mesmo. Valeu, pouso 990 total. Top 162 de Lulo. Autorizado Galeão, nível 360, rota ao peso 10. 8. Obrigado, 317 horas. 120, décima 8, transponder 5007, o Xenem 6211. 360, autorizado, essa é o Zulu 10. A saída da Eulê da Bridge, 1208, 5007, o 6211 no Gaúcho. Saída da Eulê. 307 no Baião. 3153, desça 2000 pés, ajuste 10 no meio, autorizado final ILS, reporte localizadora. Onde parada é 612? Liberada restrições, altitude em pelo. Ok, até 2000 autorizado então, quando 0 no meio, está 3153. Som 9, autorizado, 3890, Xantan. É, porta para o táxi. No 607, ingressa Juliette para o portão 3. Juliette para o 3, boa, no 607. Salve. Bom dia, total. Alfa Kilo, pátio 3. Muito bom dia, Alfa Kilo, pátio 3. Solo Trip 9962 para autorização BH. Trip 9962 para, Belo Horizonte. Eu tenho plano vencido para as 8h30. Confirme se foi feito alguma DLA. Salvador, FGS-508, bom dia, seguinte da Índia. Para cópia, time solo, 121.9. Oi, desculpa. 508, seguinte da Índia. Foram bem, 42, está pronto. Salvador, Recife, nível 390, Pero East 58. Pista 90, curva à esquerda, Puca, Aracaju. Controle Salvador em 120.8, transponder 5093, o voo no 642. Afirmativo, autorizado nível 390, para Recife, decolada 110, curva esquerda, descer da Puca, direção Aracaju, interceptando 8.58, 120.8 é o controle, 5013 é o código, voo no 642. Correto, portão 4, chame pronto no 642. Guardaremos. Objeto 5808, bom dia, copia Brasília. Pronto. Autorizado Brasília, nível 360, rota ao peso 17. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbó, transição Elefa. Controle 120, décima 8, transponder 5577, 5808. Saída Dael. Dael, 5898. Correto, chame pronto, portão 2, web. Parado, obrigado. 606, 60 milha sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Ilhéus 120, decimal 1. Para o táxi do Santos 890, 173 a bordo, 2h55 Natal. 3890, leve táxi, pátio ideal, ponto de espera 1895, 1016 Goiás. Pátio ideal, para o ponto de espera da 10, 1895, obrigado, até amanhã. 3890. Complete LS, chame torre 118, decimal 95. 1895, tá 3153, bom dia. Salvador, tanto 3153 está estabilizado no ILS avistando. Tanto 3153, quer ligar no geral no meia, confirme baixada travada. Baixa travada. Tanto 3153, autorizado pouso pistão no zero, vento 1 no 0 grau, 09 nós. Relive pouso, tanto 3153. Controle Web 5898, possibilidade de voar Leda da presente, senhor? Leda, 5898. Obrigado, Leda, 5898. TAM 3171, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133.25. 351-3325, está 307 horas, bom dia. 3153, no solo de 25, libere pista pela direita, chama o solo, 121.9. 1219, eu tá 3153. Bom dia, taxa via Alfa, Ponte da Juliette. Bom dia, via Alfa, Ponte da Juliette vai reportar o 3153. Salvador Trip 9962. Prossiga, Trip. Essa informação foi feita o DLA para Belo Horizonte. A que hora? Estava válido desde as 9 do Lu. Sua frequência 125.1, alterna 133.25. 25133.5, 5898, obrigado, boa. Boa. Dado além, decolar pista 10, vento 110 graus, 089. Além, decola da 103.290. Brasília, 715, bom dia, está pronto para a copa? Prossiga, 715. Brasília 360, Fazilu 17, pista 10, curva direita, saída Argo Elétrico. Controle 120.8, transponder 5022, Gol no 75. Boa no 0, no Gol no 75, autorizado Brasília, nível 360, saída Argo, transição Elétrico, segurando a 10, curva direita. Fazilu no 7, controle saída 120.8, 18, confirma contra o transponder 5022 ou 5024. 5022 1715, vem para posicionamento. 5022 vai tomar para posicionamento, 1715. Arotax, boa no 804, 1979, abordo, 3 horas e 25, J92, Fernando Campinas. 804, livre táxi, pátio Indy Alpha, ponte espera 1895, 1016, bobeado. Pátio Indy Alpha, ponte espera 1895, abordo, bom dia, 804. Tá, 3153, tá, Jesse, próximo. 3153, após o gol, Juliette, portão 8. Após o gol, portão 8, portão 7, puxa, pega o estacionamento. Portão 7, aguarde um 621. Declaro 29, controle 120.8. 208, bom, obrigado, bom dia. Azul, 4201. 4208. Azul, 4201. Para Cuxete e Arcanabas. Pátio 3 autorizado, chefe táxi. Agora táxi. Você apresenta para o 6211? 6211, após o TAN retaguarda, que vai para o portão 8. Rodão, bom dia, boa noite, 04. Ingressando na Índia, na próxima quantidade da navegação. Boa noite, 04, autorizado a linha decolar pistão 0, vento 1 centena, 08 nós. Autorizado, a linha decolar na 0, nós 04. Salvador, Mike, Sir Yourself. Diga, Mike, X-Ray Hotel. Bom dia, senhor. Autorização de reboque aqui da remota 14 para o Gate 9. Presidente, aguarde para início do reboque. Aguardando. Bom dia, nome é 07, eu guarde a cópia Guarulhos, hoje destino 0 no meio. Felipe 9962, cópia Belo Horizonte. Afirmo. Autorizado BH, nível 220, via Whisky 1. Pistão no 0, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus. Controle 120-8, transponda 5554, o trip 9962. Pode repetir o transponder? 5554. Curva na direita para interceptar. Sim, está autorizado a desvio. Após desvio, voa e da El. 7904, informaremos o andar. Correto, chame para puxa, seu nome é trip. Chamará. Para o táxi azul 4201, autonomia de 3 horas e 55 minutos, alternado Ribeirão Preto, POB de 119. 4201, em frente, pátio 3, pátio principal, Índia Alfa, ponto espera 1895, 1016, governo. Índia Alfa, Salvador, gol no 642, posição 4, para o puxo estacionamento. No 642, aguarda para push no 4. Aguarda, gol no 642. Bom dia, guarde a cópia, ML16. 1-0 no meio, aguardando cópia, da 3-5-7. Janeiro 62, 1-1, 3-2-7 a bordo, 3 horas e 50, Alcana Confins. 6-2-11, livre táxi, pátio, pau, Índia Alfa, quando espera 18-95, segunda aeronave da Azul, 1016, com ajuste, boa viagem. Obrigado. 2, coordene com a equipe de solo após o Ocean Air. Na retaguarda, está livre, chame taxi. Afirmativo, irá coordenar após a passagem do Ocean Air, está autorizado, repórter em passagem, voo 642. Azul 4201, autorizado ali em decolar, sistema no zero, vento uma centena, 08 nós. X-Ray para cópia de emissão, um dos anos decimal 9. Lima, X-Ray. Inicial, reporte agilizando para o portão 9. Quem é autorizado o reporte do X-Ray Hotel? Afirmo, agilizando para o portão 9. Ok, agilizando. 345, 2085, 3890, Maria. Oscar X-Ray, prossiga. Prossiga para a torre Lima Oscar X-Ray. Pushback, acionamento 39962. Porta onde se encontra, trip, bate 3. Afirma. Bate 3 autorizado, Champex. Chamará. Muito bom dia, Azul 4201. Azul 4201, contato radar, saída da El Leda Bridge, sub e manter nível de voo 360. 360 da El Leda Bridge. Nível 360, rota Altezulona 6, pista no zero, curva à direita, saída da El Leda após Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5015, 9607, tá bom. Correto, portão 3, chame pronto. Bom dia para Confins, a Guardia Copa, o ajuste no 096. Aceito, pode. 3597 da TAM, copia. Copia da 3597. Autorizado Brasília, nível 360, a rota Y97. Pista 10, curva à direita, saída Arbó, transição Elefa. 120.8, transponder 5017. Escola da Pistão Zero com a primeira curva direita, autorizado 360 Brasília, via o pêndulo 17, a saída é a voz, transição Elefa. O controle 120.8 e o transponder 5017 na 3517. Correto, portão 5, chame pronto, 3517. Agora pronto no 3597. Manchete 5082, pushback, acionamento. 5808, aguarda no portão 2. Gol no 804, passa nível de voo no 60, chama o serviço na frequência 125.1, alterna 133.25. Seguimos com a recepção 25, ano de mandato 325, ano 804, pode ser. Gol no 642 para o táxi. 167 a bordo, 3 horas e 9 minutos, Alterna Natal. 642, táxi centro direita, via Índia, Alfa, ponto de espera 1895, 1016, governo. Negativa, direita Índia, Alfa, ponto de espera da 1018, com 95, ou no 642. Trip 9962 para o táxi 02 a bordo, tá com autonomia de 4 horas, tá alternando com 20. Confirmando apenas o POB, o trip? 02. Ele é táxi pátio 3, pátio principal, em Alfa, ponto de espera 1895, 1016, boa viagem. Banco, ponto de espera 1895, obrigado, bom dia. Chame solo 1-2-1-decimal-9. Voo 6-4-2, sua posição da 1-0, bora para decolagem. Voo 6-4-2, farei manter pista da 0. Autorizado, ingresso, terminar e manter na 1-0, voo 6-4-2. E Oscar Lima X-Ray no pátio que se encontra. Ok, aguarde a cópia, o ajuste no 0 no 6. Bom, Salvador, mais que foi até? Prossiga. Já está com o lado do G9? Muito obrigado. Bom trabalho. Gente. 208-619. Controle, Channel 62, 1-1, bom dia. Channel 62, 1-1, bom dia, contato radar, saída da El, Leda Bridge, estuve mantendo de voo 360. Da El, Leda Bridge, Bridge, ascensão para o 360, 62, 1-1. Autorizado a decolagem, pistola 0, vento, uma centena, 08 nós. Decolagem, 0, 5594, trip Aracaju, aguarde a costa, o ajuste no 0 no meio. Lima tem pistão 0. 5808 autorizado puxar no 2, chama táxi. Dado, chama táxi. Azul 4201, passa nível de voo 155, chame centro recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 31, recifeiro, perdão, 3385, azul 4201. Salvador, voo 642, bom dia. Gol no 642, bom dia, contato radar, saída Puca, submantendo de voo 390. Sou 390,